I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Meus amigos, se não, né? Hoje é o último dia da gente na Terra. Então, se vocês tivessem tempo para uma última refeição, qual seria ela? Puta! Muito fácil. Pra mim, essa eu respondo de olho fechado, de nariz aberto e boca metá-metá. Posso responder? Ok. Cassoulet, velho. Cassoulet? Eu adoro cassoulet, velho. Porra, minha comida favorita, velho. Porra, cassoulet? Como é o cassoulet mesmo, velho? Repete bem. Cassoulet é tipo... É tipo um salpicão, só que sem alguma coisa, né? Não. Isso aí é fricassê. Ah, puta, quase acertei. Cassoulet é tipo feijão branco, tá ligado? Dobradinha. Só que em vez de carnes, só colocam as calabresas e galinha, tá ligado? Não aguentei. Caralho, que porra é essa, velho? Velho, você falou as calabresas com muito gosto, velho. Só colocam as calabresas. As calabresas. Ué, e a galinha. Ele falou com muito gosto, velho. Muito, muito raiva das calabresas. Rapaz, velho, porra, eu não respondi porque eu realmente não. Eu nunca pensei nisso, velho. Porque eu gosto de muitas coisas. Eu acho que eu tentaria pedir a melhor pizza do mundo. Que talvez não exista. Ou então, tipo, se eu pudesse escolher uma coisa. A pizza do Italian Pizza do Iguatemi, que não existe mais. Uma fatia de pizza de frango catupiry, que era a melhor pizza de frango catupiry do mundo. E de sobremesa, um pavê de bombom na McDonald's, que também não existe mais, mas que era uma delícia. Caralho, eu acho que... pavê de bombom? Ah, meu amigo, pavê de bombom é uma raridade. Tem algumas poucas pessoas. Você que comeu pavê de bombom na McDonald's há uns, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, você. Deixa um comentário aqui na postagem e diga, faça parte da resistência do pavê de bombom, peça que volte um dia. Era excelente, cara. Era uma sobremesa da McDonald's, tipo, delicioso, delicioso. Não. Por favor, estenda-se. Eu queria no pavê de bombom. O pavê de bombom era um... deixa eu ver... porra, eu já... é um pavê normal, chocolate, com... Caralho, eu me segurei muito, mas eu não fiz essa piada ridícula. Mas eu fiz. Não! Pronto, lembrei. Sabe aquele mousse, o mousse da Nestlé, da Sadia, que vende já congelado de supermercado? Vocês já viram? Sim, um mousse, eu acho que assim, é um... todo mundo. Eu vou chutar aqui que é tipo aquele sorvete sonho de valsa que tem novo agora, não é isso? Esse eu nunca comi, ou tomei. Não sei. Mas eu acho que ele é meio pavê, assim. Pois é, não, o exemplo ideal é o mousse de chocolate, eu não sei se é da Sadia ou se é da Nestlé, que vende congelado. Você compra nos freezers do supermercado. É aquele da Sadia, aquelas negócio de sobremesa? Isso, essa sobremesa da Sadia, que custa uns 15 reais, 20 reais. É mais ou menos aquilo ali. Só, o sabor do mousse, do pavê, é bem aquilo, só que ele tem uma cobertura tipo com tipo sonho de valsa, com amendoins e castanhas e tal, não sei o quê. Era muito gostoso, velho. Mas muito gostoso. Caro pra se fuder, mas muito bom. Toda vez que eu ia na McDonald's, eu era pegar um Big Mac, alguma coisa assim... no finalzinho, pavê de bombom. E aí, um belo dia, cara. Essas paradas que são... Rapaz, sério, eu nunca ouvi falar dessa porra, velho. Pois, você vai ver... Ah, porra, vai ter comentários. Foi tipo um... Vai ter comentários. Foi tipo um especial, assim, uma temporada de pavê de bombom e acabou? Na verdade, não era pra ser. Era simplesmente... ele fazia parte do cardápio de sobremesas da McDonald's. Como tem o... ah, entendi. Como tem aquele pastelzinho... eu não lembro também o nome. O pastelzinho de maçã. Pô, não é pastel. Ah, é torta. É a torta de maçã. É uma tortinha, né? Pra caralho. E aí, ele, assim, teve um período que ele não existia, lógico. Aí teve um período, isso há 10, 15 anos atrás, que ele fazia parte do cardápio lá da McDonald's, o pavê de bombom. E aí, um belo dia, eu fui comprar, cadê? Não existe mais, sacou? E eu também resgataria uma coisa que foi de temporada, assim, aquelas coisas especiais, por tempo limitado. O Ruffles Mega Requeijão. Porra, isso era gostoso demais, velho. Uhum. Isso tem essa, mais. Sério, não, vai querer uma parada que. Não. Quer ver uma parada que sumiu. O cara tá pra morrer e o cara me vende tantos requeijão. Porra, bicho, mas entenda, são paradas assim que existiram um período. Mas Paulo, Paulo, quer saber uma parada? Você quer saber? Quer que eu te fale? Sabe por que você gosta muito desse Ruffles requeijão? Mega acabou, velho. Mega requeijão. Não, velho. Não é porque acabou, enfim. Não. Porque quando. É, velho. sem enjoar. Se tivesse ainda até hoje. Véi, entenda. Quando essa porra vendia, eu chegava em casa do colégio. Ah, na época de colégio, man. Eu saí do colégio em 2001. E, tipo, oitava série, primeiro ano, segundo ano. Isso já tem muito tempo. E aí, eu chegava em casa do colégio, batia o almoço, depois do almoço, pegava meio um real, atravessava a rua, ia no mercadinho, em César, chegava lá em César. Aqui. E aí, muitos detalhes. Claro, chegava lá em César com um real, comprava meu mega todos os dias, véio. Ruffles mega requeijão. Até que um belo dia fui lá. E aí, César, cadê? Não veio mais, não vi, não existe. Porra, aí foi uma tristeza. Aquele sentimento de que você foi traído, né, véio? Tipo, porra, acabou, velho, foi mal. Humberto, qual vai ser a sua refeição? Já que você puxou... Já que eu joguei a bomba, né? Pois é. É... Rapaz, como meu sobrenome não vai permitir que eu escolha algo diferente, eu sabia, eu acho espoleta. Que eu... Não, porra, pera aí. Porra. Mas eu... iria para uma massa carbonara. Carbonara, sim, sim. Meu irmão. Eu também gosto muito de massa, né? Porra, massa é carbonara bom, com o dobro de bacon, se possível. Eita, porra, bacon, porque bacon é vida e seria. E você já vai morrer mesmo, meu irmão. Abraço, capeta. Eu sou Paulo Coy. Eu sou o Gui Mendes. Eu sou Humberto Siciliano. E faltam 30 minutos para o fim do mundo. Bem, coleguinhas, estamos aqui mais uma vez esperando o mundo ir para as cucuias, né, no 30 minutos para o fim do mundo, e hoje nós iremos aproveitar a crista da onda da polêmica da dublagem de games no Brasil. Ou sugestão de... Levando em consideração que você aprendeu a referência dos mamilos há pouco tempo, né, Paulo? Pois é, rapaz, tem pouco menos de um ano. Então, Igor Guimê, cabecinha. Eu, MC Guimê. Meu Deus. Sim. Então, você que sugeriu o tema, explique-nos por que hoje nós iremos falar sobre dublagem de games no Brasil. Recentemente, né, nós fomos pegos de surpresa por dois grandes jogos AAA, que foram lançados recentemente, e receberam altas críticas relacionadas à localização do jogo para o mercado brasileiro. Em outras palavras, muita gente reclamou bastante da dublagem e houve uma tretinha leve um pouco antes de lançar o Mortal Kombat 10 ou Mortal Kombat X. A treta de... qual é o jogo? Hardline, né? Hardline, exatamente. Bom, Battlefield Hardline. O que acontece é que esses dois jogos, tanto o Battlefield Hardline e o Mortal Kombat X... Eu não sei se é X ou se é 10. Eu vou falar X, que aí fica melhor, né? Mortal Kombat faz, X. São jogos que estão sendo distribuídos pela Warner aqui no Brasil. E acho que no mundo inteiro também. E a Warner está utilizando como estratégia de marketing e principalmente de localização, fazer com que o cinema faz, às vezes, de contratar artistas que não são necessariamente artistas, dubladores. Artistas, né? Não deixa de ser artista. Mas que não são obrigatoriamente dubladores, né? Sim. Para... Não são nem atores, né? Não são dubladores e também não são atores. Para dar aquele up no marketing, né? Como eu tinha falado, do jogo. O primeiro a causar polêmica foi em Battlefield Hardline, que chamou... Battlefield Hardline. Em chamar Roger, do Traje a Rigor, para fazer um dos personagens principais do jogo. Não, para fazer o protagonista do jogo. É o protagonista, porque eu não sou jogador o protagonista de Battlefield. Posteriormente, depois da gente já ter recebido essa pancada, recebemos a notícia que a cantora Peach, baiana, conterrânea nossa, nossa senhora de cabecinha, né, porque o Humberto é intruso, conterrânea, foi convidada para dublar a Cassie Cage, filha de Johnny Cage, no Mortal Kombat. E é aí que nós estamos há duas, três semanas com essa enxurrada de pancadas, depois que a gente viu o resultado da dublagem desses dois artistas do cenário musical que estão se aventurando mediante um pagamento redondo da Warner no mundo dos games. Senhores, eu tenho até um comentário pra fazer. Muito bem. Logo de cara. Então, sobre a, justamente sobre a dublagem da Peach. Porque saiu, antes de sair o jogo, saiu um vídeo falando, mostrando um pouco do processo de dublagem. Uhum. E você já dava pra sentir, mesmo sendo vídeo, o cheiro, sabe? Aquele cheiro de merda saindo da TV. E aí ainda me fala, não, eu sou uma jogadora, sabe? Com aquela... Você tem certeza que ela não joga... Mas isso todo, todos falam. Todos falam isso. Todos falam isso. Caraca, velho. Assim, mas o vídeo foi muito forçado. Não, muito e forçado. Assim, e esse vídeo foi também lançado com quando o Roger fez o Mortal Kombat. Ou Mortal Kombat. Quando o Roger fez o Battle. Não, e vale ressaltar também que, além de Roger, usaram do Marcelo Rezende, né? Que foi um dos principais críticos aos joguinhos eletrônicos. Ah. Quando ocorreu aquela grave, vamos falar assim, fatalidade relacionado ao garoto com o perfil de Assassin's Creed, que infelizmente, ou felizmente, enfim, não, infelizmente, óbvio. Felizmente que eu digo assim, porque não sabe se foi ele ou não, uhum, que matou os pais, enfim. E ele foi um dos altos críticos a falar, tem que parar com isso, tem que proibir esse tipo de jogo. Oi, e aí, olha só, do assassino. Olha só, olha o que o poder do dinheiro não faz, amigo. Pois é, rapaz, pois é. É verdade. E, assim, foi estratégia da Warner. Tanto o Roger quanto o Pete tiveram esse videozinho de produção do processo da produção da dublagem. E aí lançou no Facebook, todo mundo foi lá, não sei o que tal. Resultado. É pra dar um hype, pra dar uma hypada logo. Pois é, resultado. Primeiro saiu Battlefield, as pessoas começaram a meter o pau em Roger, na dublagem dele. Principalmente quando você faz... A falta de tom, né? Porque vem o Roger fazendo a dublagem e depois vem um profissional da área e faz um outro personagem e eles estão interagindo e você sente o nível ou o desnível da parada, entendeu? E qual é o problema do Roger? É que ele não aguenta a pressão. E aí quando a galera começou a criticar, antes mesmo do jogo sair... Ah, sim, sim, a galera sim, começou isso é a verdade. Criticar e ele começou a bater frente com essa galera, insultando os jogadores, insultando os profissionais da área de dublagem. Paulo, por favor, eu gostaria de um espaço para criarmos um novo termo aqui, para o 30 Minutos para o Fim do Mundo, e usarmos a partir de agora, nos próximos episódios. Ele deu uma de Ed Mota. Boa! Caralho, ele deu uma de Ed Mota. De Ed Mota. Exatamente. Primeiro, ele recebeu uma grana. Vamos lá, ele recebeu uma... Cara, isso é uma falta de respeito com a empresa que contratou ele, porra. Imagine, o cara, vou te contratar pra você fazer um serviço em que eu espero que você acredite nisso e você defenda, pô. Você tá trabalhando pra aquilo ali, certo? E aí ele recebe a grana da Warner pra poder fazer aquele trabalho de dublagem. Desenvolve o trabalho e faz aquele vídeo. Ah, não, que é muito legal, que eu gosto de jogos de tiro, sou da época que jogava Doom, não sei o que, tal. Beleza. Lança o trabalho é criticado. Em vez dele aceitar as críticas, ele começa a meter o pau na galera que, praticamente, entre aspas, pagou o trabalho dele, né, que são os jogadores. Isso. E ainda, velho, o foda é que ele caga no trabalho que ele fez e caga pra Warner, tipo, ah, joga inglês. Não, então, e inglês pior, é melhor. Ele sacou? Ele chegou a cagar em relação aos profissionais, velho, de dublagem, porque ele chegou a ofender a profissão que é ser dublador, entendeu? Exatamente. Que é pior ainda de tudo. E ele arranjou treta com o maior nice guy da dublagem do Brasil, que é Guilherme Briggs, pô. Verdade. Foi feio. Não, o que eu acho engraçado é, só fazendo um comparativo aí, uma empresa como a Warner tentar fazer uma coisa dessa e não contratar um profissional apenas por uma jogada de marketing que saiu pela culatra, porque, né? Você tá fazendo Sim. jogo pra gamer, você não tá fazendo jogo pra amante de música, esse tipo de coisa, entendeu? Então você não tá sendo fiel com o que o com o que o teu público tá esperando. É, sabe que você, se você escutar o trabalho, se você escutar o trabalho que eles fizeram em Shadow of Mordor, que na minha opinião foi muito bem localizado, teve algum, o personagem principal, todas as vozes que eles fizeram pros não, e tal, foi excelente. Warner, foi os, muito... os próprios Goblins, empresa, pô, tinha um, cara, sotaque diferente, assim. É, então, eu não entendo, porque assim... A empresa consegue fazer um trabalho muito bom, e me fazer uma merda dessa, entendeu? E duas vezes seguidas. Pois é, é como se fosse um direcionamento de mercado que eles adotaram há pouco tempo. Que assim, quem é que vai comprar Mortal Kombat 10 ou Battlefield Hardline por causa de Roger ou por causa de Peach, cara? Me diga aí quem? Cara, eles falaram assim, ó. Não, o mais incrível não é quem. É você pensar no filho da puta que deu essa ideia. Não, vamos aqui, vamos fazer a dublagem de Mortal Kombat X. O que vocês acham da gente chamar Peach pra dublar? Tá ligado? Porra, nada. É, o que eu quero ressaltar, o que é bom ressaltar primeiro, antes de tudo, é que assim, a culpa não é de nenhum dos dois. A culpa não é de Roger, pelo menos a culpa é de ser contratado. As merdas que ele fez depois, tudo bem, aí é culpa dele. Agora sim, a culpa da dublagem em si não é de Roger nem de Pete, porque eles foram contratados. Eles falaram assim, beleza, vocês vão pagar, problema de vocês. O problema é da direção, o problema é da galera que quis contratar essa galera, no caso, que quis contratar esses dois, vamos dizer assim, músicos, né? Sim, dois artistas. Enfim, pra trabalhar num jogo que eles não entendem, que eles não fazem ideia do que eles estão fazendo ali, entendeu? E o pior de tudo, cara, o pior de tudo é que a localização é muito porca, man. Em Mortal Kombat 10, por exemplo, tem uma parte que Cassie vai lutar contra, se não me engano, é um Sub-Zero ou Scorpion, não vou lembrar agora, que ele pergunta assim, tipo... E aí, cadê seus colegas, tá ligado? Cadê seus amigos? E no inglês, original no inglês, ela responde... eu não preciso dele. I got this, tá ligado? I got this. Uhum. A dublagem ficou... Eu tenho isso. Tipo, what the fuck, man? Porra de dublagem é essa, velho? Eu tenho isso no... essa frase não faz nem sentido, velho. Tipo, só faria sentido se tivesse outro contexto completamente diferente do que tava, entendeu? Então, não tem como entender, velho. Tem um detalhe que é o seguinte. A Warner parece que ela tá... A impressão que eu tô tendo é que a Warner Brasil parece estar começando a fazer isso agora. Porque eles estão adotando, eu acho que eu falei isso mais cedo, mas eles estão adotando uma postura, uma forma de trabalhar o marketing de games como se faz ou se fazia, hoje se faz menos, no cinema. Ou vocês não lembram, tipo... Ah, vai lançar. A Disney vai lançar. Robôs. Robôs é da Disney? Não, Robôs é da DreamWorks. E aí vamos chamar o Reinaldo Gianecchini pra dublar o personagem principal. E aí faz o cartaz, e o cartaz tem lá uma foto do Reinaldo Gianecchini dublando o robô principal. Sim, então vem um outro desenho, e aí o ursinho vai ser dublado por. Mas os caras são atores, brother. Caras são atores, pelo menos. Mas ainda assim a dublagem não fica tão boa. Quando Um ator dublador. Calma. Calma. Aí teve um filme que uma mosca, que João Gordo dublou uma mosca. Sei lá, tô chutando, sacou? Enfim. E aí, só que, isso aí você bota no cartaz, né, a fotinha da pessoa. Então vai chamar a gente que conhece, porque cinema, querendo ou não, é pra atingir a massa, sacou? O cinema tá ali disponível. Beleza. E aí, calma. E aí, tipo, pô, a pessoa, vamos assistir esse filme aqui agora, tá? É dublado por não sei quem, vamos ouvir a voz do Luciano Huck fazendo Enrolados. O filme é tão bom. E aí você tem que ficar ouvindo a voz da porra do Luciano Huck. Então, é foda. Só que vai... Tem pessoas que vão assistir a porra do filme por causa da voz do Luciano Huck. Mas é aquela coisa, o cinema. Não, isso é mídia de massa. Cinema é. E ainda mais esse tipo de filme é mídia de massa. Video games não é mídia de massa, filha da puta. Então não me chame Pete pra botar, fazer porra da dublagem de uma parada que não é de massa. Caralho. Agora sim, é bom lembrar que nessas de atores conhecidos fazendo dublagem. A gente teve coisa muito boa também, né? Sim, mas... A nova onda do Imperador... É a melhor coisa que existe. Para caralho. E é Celton Mello, porra. Celton Mello. Sim. É Humberto Martins, Marieta Severo e Guilherme Briggs. Pois é. E Guilherme Briggs. Beleza. O único que era dublador, realmente. Exato. E é excelente. Não, isso mas é aí... Fato. Mas você tá falando de atores, cara. O mínimo sim, eu sei. Eu que concordo, você espera concordo. É que o cara consiga passar algum tipo de sentimento ali na entonação da voz e tal. Eles vão ter uma técnica de interpretação muito mais apurada com quem é só músico, né, cara? Não tem... Sim. Óbvio que você vão ter atores que vão se sair bem em dublagem. É possível, cara, que eles são atores. E no exemplo da nova onda do Imperador, Celton Mello já era dublador há muito tempo. Se você não... Se, quem no... Década de 80 aí, Celton Mello era a voz oficial de Daniel San nos três filmes do Karate Kid. Celton Mello era Daniel San. Caralho. Então ele já tinha essa bagagem de dublagem. Mas independente disso, pô, Humberto Martins era ator de novela de ficar sem camisa. E fez um trabalho excelente como o. Acho que é Paco, não sei o nome do personagem dele. Mas nesse caso. Marieta Severo também é excelente como a vilã, que esqueci o nome. E, enfim. Mas nesse caso, só fazendo mate, nesse caso, eu não vou saber, vou jogar a pergunta. Se você souber, você responde. Uhum. Muito provavelmente o Guilherme Briggs deve ter assumido a direção disso aí. Então você tem um dublador. Depende. Não, mas ele atua tem como diretor de dublagem. Pronto. Mas. Não, sei, porque eu não lembro se nessa época. Ele já era diretor, tá ligado? Eu acho que nessa época ele já era diretor de dublagem, mas não sei se diretor? Ele então, assim, eu não sei se ele foi o diretor, mas ele não é a estrela do filme. A estrela do filme é Celton Mello, que bota pra lenhar mesmo. Assim, claro, Krunk é um personagem massa, sim, um dos melhores personagens de Guilherme Briggs. Bom, sacou? É mas o trabalho de Celton Mello é foda, sacou? Como curso. É foda, é foda. Caralho, é muito bom, é muito bom. É pra mim, o melhor desenho da Disney, por sinal. Não, Rei Leão mesmo. Pois é, cara. Sim, mas o que eu quero falar é o seguinte, tanto no jogo quanto no filme também existe um diretor de dublagem, mas pare pra pensar o seguinte, lá na hora, o cara chega assim, vamos falar assim, o engravatado, né, que é o produtor da América Latina, enfim, quem fica responsável por isso, pra fazer o casting, que eu não sei se é o diretor de dublagem, pelo menos não da Peach, não foi o diretor de dublagem, com certeza, não, geralmente isso eu devo não ter é. Certeza. Aí o cara fala assim, Peach, é isso aí que você tem pra trabalhar. Você pergunta, Peach, já dublou alguma coisa na vida? Não. O cara olha assim e fala, e aí, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? A culpa é foda, mim. A culpa foi de quem escolheu, a culpa foi de... Não, com certeza. Foi do tipo de marketing que... Não. Agora, uma coisa é certa, cara. Uma coisa muito certa é que... Eu quero saber... É que é o seguinte... Pergunte. Eu quero saber quem vai ser o escroto que vai jogar essa porra em português. Cara, boa pergunta. Eu não vou. Tem legenda em... Tem legenda em português ou...? Tem, não. Você vai ter como escolher o áudio, entendeu? Vai ter como escolher o áudio, provavelmente. Ninguém vai jogar essa porra em português, cara. Eu vou dar um exemplo. Eu sei quem vai jogar em português, né? Quem vai jogar em português, essas porra vão ser só os caras que vão fazer os reviews. Só pra meter pau, né? Só os pra únicos. Falar mal da parada. Não, mas eles têm que testar, pô. O que eu ia falar é, por exemplo, o The Last of Us... Eu joguei legendado, cara. Joguei em inglês porque eu não achei a dublagem da garota lá, essas coisas, entendeu? O cara que dobrou, foi foda. O cara que dublou o Joel lá foi muito bom. Mas eu não gostei da voz da menina, tá ligado? Não consegui jogar. Imagina eu jogar essa porra aí com a Peach dublando. É maluco, cara. Eu também joguei em inglês com legenda em português. Eu joguei todo em português. Realmente, a Ellie deixa um pouquinho a desejar. No começo eu até achei legal. E é legal você jogar um jogo e ver uma menina de 14 anos de idade mandando um cara se fuder e tal. É um pouco chocante. E, porra! Você dá aquele caralho. E recentemente... É que a gente tá acostumado com a dublagem na Sessão da Tarde, né, man? Pois é. Foda. E tem uma... No Olhar Digital, no site Olhar Digital, tem uma entrevista dela falando sobre dublagem. Ela é atriz gaúcha. Uhum. O pessoal falou muito do sotaque dela, e aí descobri porque é porque ela é gaúcha, então tem aquela questão do sotaque carregado e tal. Uhum. E ela falando e tal. Assim, eu não sou. Eu sei que muita gente criticou a dublagem dela. Eu sou das pessoas que defendem. Uhum. Eu não defendo e nem. Eu tô no meio do muro. Eu gostei. Não achei. Não prejudicou, não. Cara, eu não curti, tá ligado? Porque assim, quero levantar uma pergunta aqui pra vocês. Quando a gente. Se a gente, por exemplo, pegar o trabalho de voz feito em The Last of Us, que foi feito com captura de movimento, e você tem os atores ali encenando mesmo a parada, quando vem fazer a dublagem em português, não tem nada disso, né? É estúdio. Vocês acham que não dificulta, não, cara, o trabalho deles aqui? Depende do jogo. Tem dublagens que eles fazem com imagens, né? Agora, realmente, rapaz, a maioria das dublagens são só o texto. A maioria da dublagem... Aí não, pode. Mas é que tá. A dublagem de jogo, você tem o áudio guia. Raramente, de fato, você vai ter a imagem, mas você vai ter o texto e o áudio guia pra poder interpretar, sacou? O problema mais é a questão de contexto, entendeu? Que... envolver pessoas que conheçam videogame, que gostem de videogame. E aí você poder contextualizar melhor essas pessoas, que eu acho que é aí que tá, que é aí que mora o perigo, sacou? E aí Humberto até falou logo no começo, ah, que são pessoas que não conhecem o jogo, no caso falando de Peach e de Roger. Mas, a gente falou da menina que dublou Ellie, ela também não conhece de videogame, sacou? Mas, assim, fez um trabalho criticado, mas aceitável com Ellie, melhor do que o trabalho de Peach. E ela fez a narração do Shadow of Light, que eu não joguei, mas assim, que eu acho que também não prejudica o jogo, sacou? Eu não achei lá essas coisas não, cara. Eu tava inclusive jogando o Shadow of Light, não achei a narração grande coisa não. Eu fiquei de ouvir em inglês pra comparar, né? Uhum. Mas Shadow of Light eu acho que seria um caso à parte, porque tem que ter uma localização muito foda, porque o jogo é todo rimado. Okay. Aí é realmente... Sacou? É um trabalho de localização. O texto desse jogo deve ter sido muito foda pra... Puta que pariu. É porque ele é todo rimado, sacou? Todo. Aí o trabalho de texto foi com certeza foi muito mais complicado. Agora o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, que tem muita gente aí, na verdade, um grupo bem seleto de pessoas que preferem o anonimato, que estão atacando essas pessoas. Isso a gente tem que levar em consideração porque não é culpa delas, cara. Entendeu? Por exemplo, Peach, ela tá recebendo uma enxovada de ataques e tipo... totalmente desnecessário, tá ligado? De pessoas que não têm discernimento pra entender que a culpa não é de Peach. A culpa não é de Roger. A culpa foi do tipo de marketing que tentaram fazer no jogo. Exatamente. Mas infelizmente, cara, eles acabam cedendo e Roger, por exemplo, foi e explodiu. Bom, eu vou ser um pouco polêmico nesse sentido. Concordo, certo? Que realmente tem um problema aí de estratégia de marketing, é o que a gente tá falando desde o começo, entendeu? Que é um problema, eles não souberam identificar o público deles direito, porque a estratégia que é utilizada no cinema não vai funcionar para games. É um público muito mais estreito, não é de grande alcance, em tese, né? Mas, cara, eu lá como profissional de uma área, vamos supor, você é um profissional de uma área e você é chamado pra fazer uma coisa que você sabe que você não tem a competência pra fazer. Beleza, entendeu? Uhum. Uma coisa é você ser chamado, por exemplo, como no caso do apresentador que foi chamado pra fazer o comercial, né, do Battlefield Line. Também, Hardline, não foi? Sim, isso é uma coisa. Sim, sim, sim. Como o World of Warcraft fez com muitos atores na época, até com Ozzy Osbourne, o caralho é 4. Não chamaram os caras pra dublar, chamaram os caras pra fazer uma campanha publicitária. Beleza. Aí você chega, aí você, na condição de profissional de uma outra área, vai aceitar um trabalho que você sabe que você não tem a competência pra fazer e sabe que vai ficar uma merda. Porque vai me dizer que o cara achou que aquela dublagem realmente tava ficando bom. O cara teve essa noção, cara. Dizer que... É uma questão de bom senso, né, velho? Eles olharam, viram a grana e falaram, oh, beleza, põe na conta. É, isso tipo aí foi... É, e pronto. Então, beleza. Então, eu sei que eu vou fazer um trabalho merda, certo? Eu tô recebendo meu dinheiro. Mas agora eu sei que eu vou fazer um trabalho merda. Tem um detalhe. É, eles foram, entre aspas... Eu ia falar... Não são pioneiros porque Caio Ribeiro e Thiago Leifert já tá fazendo aí há algum tempo. Porém, eles estão fazendo pra aquele pedaço específico, aquele aí sim, bem mais nicho, e estão fazendo um trabalho bom. Quer dizer, bom assim, já tá sendo feito há muito tempo, a PVC fazia... Não, peraí, como assim, bem mais nicho? Pô, a FIFA? Peraí, FIFA. O FIFA, você é maluco, Paulo? É, FIFA é pra quem nicho, joga futebol, véio? O FIFA... É, eu não jogo FIFA, é pra quem joga futebol, pô. Tem gente que mas assim, pô, mas tá ligado que o público do FIFA é tipo um dos maiores do mundo, tá ligado, né? Sim, sei, mas assim... Não, e assim, e aqui no Brasil pegaram caras, olha só, eles não são dubladores. Não, mas não é... No, trabalham mas não é narração ruim. E comentário. Mas não é pra dublar, tá ligado? É. Exato, não é dublagem ali, pô. Ali mas não é dublagem. Muito bom, cara. Não, é isso. O que eu ia falar. O que eu ia falar, na verdade, é que tanto o Roger quanto o Peach, eles estão sendo, entre aspas, pioneiros, entre aspas, muitas aspas, nessa coisa de pegar artistas para fazer dublagem de jogos. Como é comum nos Estados Unidos, né? Na versão original, né? Que a gente tem, porra, Patrick Stewart dublando Castlevania. Tem atores famosos fazendo jogos que você nem imagina. Por exemplo, o Tyrion Lannister faz personagem no Destiny. Pô, só que é aquela coisa, né? São atores do... e é bem feito. E é cultural dos Estados Unidos você ter personagens, você ter atores de verdade conhecidos fazendo dublagem de jogos, como dublagem também de filmes. Né? Pô, você vê, você tem Vin Diesel fazendo dublagem de desenho animado, você tem Brad Pitt fazendo dublagem de desenho animado, e você nem imagina que é. E aí quando você vai ver nos créditos, personagem lá, Brad Pitt, porra, Brad Pitt dublado, entendeu? Então, é, coisa que aqui não é. Aqui você tem atores especializados em dublagem. E você tem atores mesmo, de novela, de cinema, sacou? Aqui no Brasil existe um pouco essa divisão. Tanto que quando você vê o cara que dubla o Seiya fazendo personagem na novela, você... Ih, ó o Seiya! Ou então, recentemente, a voz do Homer Simpson tava fazendo, acho que Tiquititas, um negócio desse. Aí eu passando assim, porra, Homer, tá ligado? Wolverine, o velho que faz Wolverine fazendo novela da 6. Aí eu, porra, caralho, é o velho do Wolverine aí. Então, aí você aqui tem esse... Tá assistindo muita novela, hein, Paulo? Pior que não, isso já tem um tempinho, mas... Humberto, você tem noção aonde nós viemos parar? Eu faço uma pequena noção. Esse cheiro de batata frita tá... Eu acho melhor a gente perguntar aquela vaca ali. Pois é, nós estamos uma batata frita espacial porque nós estamos no restaurante do fim do universo, meu querido. Dessa vez nós dois fomos os únicos sobreviventes do podcast, pelo menos, a aparecer por aqui. E a cabecinha deve estar em algum lugar. Eu acho que ele não sobreviveu. E ele dizendo que a gente não ia sobreviver. Pois é, eu acho que ele não sobreviveu, mas você que está aí, que está ouvindo, eu também é um sobrevivente, então seja bem-vindo ao Restaurante do Fim do Universo. Aqui é o nosso ponto de encontro dos sobreviventes. E aqui é onde a gente vai bater aquele papo maroto com você que sobreviveu e mandou... um e-mail para 30mpfm@gmail.com e deixou o seu recadinho aqui nos comentários do nosso podcast no site 30mpfm.com.br. Cara, eu vou... Vai demorar um pouquinho ainda de eu me acostumar com esse endereço novo que a gente tem. Nada, isso é de boa. É, horrível. E nós também temos nosso Twitter, não é... Isso, Humberto. Exatamente. Seu Twitter. O meu é _umbis. Fácil. Muito fácil. Eu assumi a alcunha do Nerd Dendê, então pra falar comigo, você vai falar no @NerdDendê, tudo junto, bonitinho, maravilhoso. E Igor, cabecinha, que se diz que é o Gui Mendes, mas a gente fala aqui, Igor Cabecinha, o nosso... Igordão. Né? Que não, de gordo não tem nada. Ele representa... o Nervos de Papel, que é o outro projetinho dele que ele tem por fora, que ele fica fazendo desenhinho, tirinha, né? Se acha engraçado. E aí você pode encontrar ele no @NervosDePapel e acessem também o nervosdepapel.com.br, que é o site onde Cabecinha publica as tirinhas dele lá, que eu acho bem bacana. E também tem o Facebook, Nervos de Papel. E o nosso Facebook, 30 Minutos para o Fim do Mundo. Esse é grande, mas você acessa facebook.com/30minutos, numeral, tá? 30. Então, 30 minutos para o fim do mundo, tudo junto. E aí você vai chegar no nosso Facebook, lá a gente vai estar publicando algumas besteirinhas também. Bom, tem a promessa da gente fazer algumas republicações do Facebook antigo, do Nerd Dendê. Quem sabe? A gente vê lá o que é que vai acontecer. E, como é a nossa primeira visita aqui no restaurante do fim do universo, eu acho que a gente não tem recado nenhum. Não, a gente tem um comentário infame do nosso querido, do nosso próprio coleguinha, dizendo que saudade de quando a gente falava sobre a cura do câncer. Mas... Piadinha interna. A piadinha interna que quem ouviu as primeiras edições do 30 Minutos, soube de uma história, uma história de uma história que o nosso queridinho Igor Cabecinha escreveu a respeito da cura do câncer. Quem sabe um dia a gente volta a tocar nesse assunto, mas não vai ser dessa vez, até porque ele não está presente para poder relembrar dessa história. Mas uma coisa que eu queria falar a respeito do episódio de hoje, do 30 Minutos, que a gente falou sobre dublagem e tal... Uhum. E a gente falou da polêmica que o Roger... aconteceu, né? É, a polêmica Roger, de Roger e Pete e tal. Roger tomou uma posição extremamente agressiva perante as críticas, né? E assim, quando a gente gravou o podcast, o jogo ainda não tinha sido lançado. E em São Paulo, junto com o lançamento do jogo, rolou um pocket show da Pete. E após esse pocket show, ela deu algumas entrevistas para alguns sites. E nessas entrevistas ela falou que... ela tinha dado o melhor de si, mas... assim, mas basicamente, tipo, um pouco da defesa que a gente deu no podcast. Sacou? Que a culpa não é de Pete. Sacou? Ela não é atriz. Então ela fez o que os diretores e os produtores mandaram. Então, não foi a melhor escolha, assim, mas que ela fez o que ela deu o melhor dela, que ela não é atriz. E eu acho que ela não deu o melhor dela, não. Acho que ela poderia ter saído muito melhor, sacou? Cara, fica difícil a gente julgar, como a gente falou. Ela realmente não é atriz, né? A gente sabe que... todo mundo sabe, ou pelo menos espero que todo mundo saiba que pra ser dublador, o cara tem que ser ator em primeiro lugar. Tem que ter aquele registrozinho, né? O DRT do ator pra ser dublador e tal. Não é assim, ah, só porque eu sei falar, sei imitar uma vozinha que eu vou... entendeu? É muito mais complicado. Eu acho que, como eu comentei também, que ela não é atriz e tal, mas ela tinha que ter tido a noção também de, às vezes, de recusar um trabalho desse e saber que tá fora da capacidade dela, entendeu? Ah, cara, mas às vezes... mas isso é muito relativo. Por exemplo, e eu vou pegar exemplos de Madonna, Justin Timberlake, o Gerard Leto lá, que já ganhou Oscar. O cara era só cantor, bicho. Eles eram só cantores. E aí, de repente... eles fazem um filme, né, que às vezes é modinha você pegar um artista que tá na moda, tal, pra poder estrelar um filme. E os caras acabam se saindo bem, tá? O Gerard Leto ganhou um... Jared Leto? Sei lá, aquele cara lá. Vai ser o Coringa agora, né? Que vai ser o Coringa. No... isso, exato. Ganhou Oscar, pô. De melhor ator coadjuvante. Então, às vezes, tipo, você não tá... você não dá nada por um... por um artista que não é de uma área, ele acaba saindo bem em outra. Então, bom, enfim. Não deu certo nem com Roger, não deu certo com Pete. Pete foi extremamente elegante em dizer que foi uma experiência pra ela, que ela fez apenas o que foi orientado, e ainda falou que, tipo, bom, se você não gostou, você pode jogar em inglês, não tem problema nenhum. Vai ter a opção dela lá. Mas, enfim, diferente do Roger... paciência, é isso aí. Então, esperamos encontrar vocês novamente aqui no Restaurante do Fim do Universo, se sobrevivermos. Eu não sei, talvez eu não sobreviva da próxima vez. Humberto, até o próximo fim do mundo. Com certeza, não, vamos fazer um pedido pra quem ficou até o final. Sim. E ouviu o nosso Restaurante do Fim do Universo. A nossa perguntinha no começo do podcast foi exatamente sobre qual seria o prato que você comeria. Sim, rapaz. Se só tivesse 30 minutos, né? Qual seria a sua última refeição? Então, joga essa perguntinha pro pessoal. É verdade. Comente então aí qual seria a última refeição da sua vida. Exato. Enquanto isso, eu vou pedir o Ruffles Mega Requeijão, que eu vi que tá indo na prateleira, viu? Licença aqui, já foi.